Pelas obras de tuas mãos, te agradeço, ó Deus. Pelo ar que eu respiro, pelas vestes, pelo pão, te agradeço. Te agradeço, ó Deus, pela família querida, te agradeço por meu lar, por mais um ano de vida. Hoje é festa.